Prossiga, na escuta. Poderia confirmar o vento? 109 com 8 nós. Assim que você estabilizar na final, o senhor informa a intenção de pouso junto à torre de Salvador. Na escuta, prossiga. Até mais. Controle Golo 889, pequeno desvio à esquerda da rota. Livre. Obrigado. Vitor, informe, reporte 3 checado, visual final no 0, vai pousar no 0 ou 7? O vento 100 graus, 8 nós. Sete, eu chamo final no 7, o Vitor uniforme. 325, obrigado. Nós. Foi 09 DASO. Assim, identificação, chegada a ponte. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 7. No 7. Vitor, então, o cheque do trem livre pouso visto no 7, vento 100 graus, meia dúzia nós. Gente, agora ingressando no final, no 7, baixado, travado. Livre pouso, acho que o Vitor informa. informe, sua Alonso 14, táxi autorizado até o seu pátio ao estacionar, frequência livre. Chegou na estação. Passe para a torre 18-6, por favor, um minuto. Ok, 18-6. Gol no 889, chama centro Recife, frequência no 251. Bom alternado, no 3325. 251, no termo 3325, gol 1889. Bom, ótimo final de semana. Até mais, não vai ser muito bom porque estou de serviço, mas tenho um bom voo. Muito obrigado, cara. Um abraço. Faz parte. Autorizado para Guarulhos, nível 360 na Pesubo 21, decola da 10 com curva à direita, na saída Arbor, depois voa Elefa para a aerovia. Aciona 5075 e o controle 198 na saída. Autorizado com ponte 360 Guarulhos, comando a 10, primeira direita, a avenida vai ser Arbor, Elefa, na Pesubo 21 na primeira aerovia. Correto, chama para o acionamento. Then the clip intercepts the bomb arrival. A distance of 4,000 feet until we intercept 1017. Look at 209. Give descida para 2000 pés com ajuste no 017. É o número 1 na final da pista no 0, reposto estabilizado. Autorizado, Fortaleza 370, nível na Pesubo 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frote, aciona 5066 e o controle 19 decimal 35, correção, controle 198. Salvador, sempre não escuta. É, tem uma formação entre Pedro e Jona, e nós vamos manter da posse Pedro, manter Flor durante um minuto ou dois meses. Livre, reporte na final. Gente, muito obrigado, eu vou fazer dois armados. E voa ao externo, ajuda? Ah, infelizmente não, a gente tem que manter pronto. Faz parte, gente. Ok. Total 9907, a sua identificação, a chegada a Bonf, desse mantém o 050. Bonf. 209, décimo meia. Continua a aproximação, reporte avistando o final para o estrogênio. Gente, passará por quatro. Azul, avistado também, pode ter checado final. 47 está livre, chama para o táxi. Chama para o táxi. 4209, livre pouso, 100 graus, meia dúzia mais. É, livre pouso, azul 4209, baixou e travou. Command 6313, you're clear, descend to 2,000 feet, altimeter set 10017, and the report established on final runway 10. Clear, 2,000 feet, the report established on ILS runway 10, ocean 313. Total 9907, o número 2 na aproximação. Livre descida para 2000 pés, ajuste no 017. Reporte na final da 10. Corra número 2, livre descida para 2000 pés, com 9017. Reportará estabilizado. A 209, aguarde antes da Juliette. Seu portão vai ser o 1, vou aguardar o táxi da aeronave do WebJet já ali, sinalizando o pushback. Para o táxi do WebJet 6747 com 186 bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna da Leão. Fim do táxi, até o ponto de espera da 10, reporte no ponto de espera pronto. táxi até o ponto de espera da 10, chama pronto, 6747. Some of the towers within Alexander 6313. Ocean 6313, check landing gear and clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 6 knots. Atualizado portão 1 agora, azul. A gente mantém o ponto de espera. Mantém. A senha de identificação na Pro de P no 4000 pés, 1017. Objetivo, a velocidade está liberada. Você tem condição de voar, Duna? Se tiver condições de ingressar na final na Pro de Duna, está autorizado. Caso contrário, informa este controle. Autorizado a manter. Ali manter o 10, vai ser 747. Minha 303, só aos 36, livre à direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantenha-me escuta. 63, ok, on the ground 36, taxi Alfa, report before Juliette. Before Juliette, yes, yes. 747, livre decolar, 120 graus, 109. Livre decolar, exato. Okay. estabilizada no cruzamento. Total estabilizado no localizador. Plano final, chame todos no noite, decimal meia total. 9907. 118, meia total. Salvador Grau de 896213. Na 3 está autorizado o chame para o táxi. Chama para o táxi, 9907. Total 9907 é uma milha do externo. Aqui o total 9907, cheque trem de pouso, 120 graus, 8 anos. Decola 38, controle 1935. 198, confirma, 198. 198, boa noite, web 9747. Total, controle de pouso, 120 graus, 62 anões. Ok, tem livre o pouso, na 110, total 9907. Zero, 050. Controle Salvador, boa noite, web 6747, cruza 2000, possibilidade da presente proa de Dadro. 6747, a saída prevista é Arbor,